meu nome é Gregório, não tem outro de pia. E como vários perambulantes, vim direto da Bahia. Eu sou aquele que passados anos cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. Mais pra frente, isso não importa, pois o que quero e preciso são de várias respostas. Então, meu Deus, que estás pendente o madeira e cuja fé protesta o viver. Dizem-me algo mais pra que eu hesite não morrer. De que pode servir calar quem já se cala? Pra quê? Brigar pelo que não existe? Nunca se há de falar o que se sente. E é verdade, morre fazendo convite ao mal da nossa gente. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Não deixai os outros fugirem da sua manada. Pois a parte sem todo não é parte. É bagunça atuando em muitas camadas da sociedade. Isso me surpreende, tamanho que os paradoxos de hoje são mais do que pertinentes. Ora, veja absurdos exageros que me fazem pensar. Estamos no neobarroco ou não? Sei lá, mas que país é esse que uma tal de Suzana trama a morte de seus pais para simplesmente ficar com seu amor e algumas cifras banais? Até Eurípides e Shakespeare se inspirariam nesses animais. Outra, a quantidade de padres, médicos, pastores, juízes, representantes da fé, da ciência ou justiça, abusando da corrupção, da pedofilia, é impressionante. Porque esse país não funciona, o Estado é falido, a massa desalimentada. Meu filho, me pergunta o que acontece. Não sei dizer, não entendo nada desse povo cego e descrente que execrou o sofredor Lula. Mas hoje vê nele o nosso presidente e utiliza a mesma garrafa de cachaça para se acabar em carnaval ou desgraça, esquecendo que chegou Ronaldo em 98, mas somos penta e queremos que ele traga o Hexa pra cá de novo. E esse é o povo que vive de repente, talvez sem saber o que vem pela frente. Então ele costura a fantasia e sai, fazendo sinal e figa, se esguelando no estádio, correndo da briga, bebendo no gargalo, pulando no Big Brother a sua própria tragédia a todo volume, morrendo por amor, como vapor ou por ciúme, se matando por um maço de frio ou se atirando debaixo de uma Cherokee. Não a do Edmundo, mas de toda uma sociedade que se omite e não progride, colocando Paulo Coelho na elite da academia que não tem requinte. Me disseram e não sei se acredito. Será que Deus, quando olha pra esse mundo, não se sente nem um pouco triste? Se eu quiser falar com dependentes, tenho que ficar a sua voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que calar a voz. Se eu quiser falar com dependentes, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu fiz o homem minha imagem e semelhança, não pra matarem meu nome, armando mulher e crianças. Usando meu nome, o homem fez guerra, se matou por nada. Vejo milícias armadas, rebeldes sem causa primata, bebendo ódio fatal, morrendo e vivendo pro mal. Passam por cima da vida com a morte rostida em pecado carnal. Em nome de uma fé que não falha, houveram batalhas, surgiram heróis. Ao longo do tempo, lembro e lamento que o sofrimento destrói. Famílias que perdem seus filhos, filhos que perdem seus pais. Mas dedos que puxam gatilho, e o povo não encontra sua paz, não encontra sua paz. Não olha pra trás, o que o amor faz já não existe mais. De tudo é capaz, o poder corrompe, deixa sua história manchada de sangue. Vejo de longe, sinto de perto, as vestes de um monge budista correto. Avô de seu neto, o amor lendário, que é de concreto no santo sudário. Eu fui visionário e vi o sofrimento do legionário chorando em lamentos. Aquele momento, coroa de espinho, crava em suas mãos, ele tava sozinho. A lança perfura e se escurece, fez noite e dia, e a terra estremece. O dia amanhece, assim como o dia, só me aparece tristeza e alegrias. E a terra que fornece o pão, que mata sua fome e se tinge em vermelho. Com sangue em suas mãos, você me agradece, fala meu nome, tomba de joelhos, confesse pro padre todo o pecado, reze um Pai Nosso e serás perdoado. Olhe pro lado, a história é perdida, meu filho morreu pra lhe trazer a vida. Tu me agradeces matando seu irmão, entra em minha casa e faz sua oração. Bíblia na mão, maldade na mente, dia de guerra, sou morte inocente. Sou morte inocente, de alma transparente. Sou rei imponente, de armadura reluzente. Que não fica sentado no trono, vendo meu povo se destruir. Cai sem dono em busca da terra, o mundo tem guerra. Morte sorri, feliz, satisfeita com seu trabalho. Como corvos numa plantação de milhos que não tem medo do espantalho. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Quem foi que cuspiu, quem foi que pediu pra matar um de seus? Não fui eu, não foi você, quem é o culpado? Matar a semente do amor, semearam a dor e solo sagrado. Espero que essa maldade e a tempestade um dia se extingue. Que o único primeiro, vulgo cordeiro, seja a luz que os guie. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sua voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que calar a voz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Sangre Caí na cruz e morri, não foi pelos meus pecados. Crucificado, modelo divino sacrificado, condenado, subjugado, sentenciado ao fim. O povo por quem eu lutei virou as costas pra mim, cuspiram em mim. Pensava que eu estava sozinho, meu pai estava ao meu lado, sempre guiando, mostrando o caminho. Nem mesmo a coroa de espinhos, nem mesmo o cravo em minha mão, nem mesmo a serpente no ninho, nem mesmo meu sangue no chão. Me fez esquecer que minha missão era tirar o pecado dos homens. A redenção por trás do meu nome traz alimento pra alma com fome. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sua voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que calar a voz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão.